Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala, Marcão, que frio infernal que deve estar aí, hein? É, tá frio. Aqui não tá gelado, mas tá frio. Mas tem ficado bem frio, tipo, depois das 10 da noite. Não, aqui tá feio. Tá feio, é, quando feio. Quanto tá aí? Eu não creio que na rua esteja mais de 15, 16. E nesse coraçãozinho aí? É 35 abaixo. Abaixo de zero? Abaixo de zero. Ah, sim, sim. A Sibéria. Não seria bem a Sibéria, um pouco pior. Quebrando gelo em toda a Sibéria, tipo assim, ao ar livre. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, aqueles quebra-neve americanos não derrete, porque meu coração é de ouro. É mesmo? Duro, gelado e difícil de encontrar, tá? E felpudo, né? E felpudo. Ai, que maravilha. Gente, então, o programa de hoje tá super bom. A gente vai entrevistar mais adiante o Luca Amberg, que é um cineasta originalmente de Santa Catarina, com uma filmografia pequena, mas super interessante. Até só para te avisar, querido, bem no início do post eu te coloquei o e-mail dele, né? Mas só que ele pediu uns 15 Sim. minutos para ligarem para o trabalho dele. Eu já mandei mais um post lá embaixo no teu inbox, ali com o telefone. Com o telefone, que é com... É que é uma confusão que ele está no trabalho com agora. O ramal, então, para a gente ligar às 6h30, né? Isso, exatamente. Eu não ia passar o e-mail no aberto, mas... Tá? Então agradeço a atenção. Fica vamos começar pros anos 50, então? Vamos nessa. Eu não tinha nascido, mas tudo bem. Vai tudo lá, bem, fofunha. Aprender a viver, não só recordar é viver. É, você vai viver como quem tem mil anos. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like the storm cloud brings the rain. Storm winds are blowing, and I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rain, wash away my tears. Rain, wash away my fears out of my heart. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like the storm cloud brings the rain. Storm winds are blowing, and I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Storm clouds soon will gather. The blues are like the weather. They bring tears like the storm cloud brings the rain. Storm winds are blowing, and I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rain, wash away my tears. Rain, wash away my fears out of my heart. Storm winds are blowing, and I've got ways of knowing. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Rolling thunder's gonna roll away my pain. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Marco Antônio. Essa canção aí, o nome é Storm Cloud, ou seja, nuvens de tempestade, né? O nome do cantor é Buddy Knox, o nome de batismo dele é Buddy Wayne Knox. Nasceu em 1933, 20 de julho, faleceu em 14 de fevereiro de 99, cantor de rockabilly, pop e country. Ele nasceu numa cidade agrícola no Texas chamado Happy, né, como feliz, até uma cidade conhecida por ser tão bucólica e nada ter mudado desde a década, desde que ela foi emancipada, que foi feita uma comédia, sem mentira, com William Macy e com Steve Zahn em 98, que dois fugitivos da justiça se mandam para Happy, Texas, porque sabe que nada vai acontecer lá, ninguém vai atrás deles. O filme também é chamado Happy, Texas, que esses dois fizeram. Como eu falei, uma cidade super bucólica, né? Imagina na década de 30, quando ele nasceu. Ele é autodidata, era autodidata em violão e guitarra, vendeu 1 milhão de discos com uma canção de 1957, que a gente vai tocar um trecho aí chamado uma Party Doll. Era amigo do Roy Orbison e do Buddy Holly, apesar de o pós-mortem dele ele não ter atingido aquela longevidade, se lembrado, né, até hoje, com a mesma intensidade que o Buddy Holly e o Roy Orbison, mas é um cara nos círculos do rock and roll muito valorizado. Ele também se aventurou depois como empresário da noite, a partir dos anos 70, foi dono de boate, né, produtor de música country em Nashville, no Tennessee, morreu de câncer nos pulmões em 99, como eu disse. Ele pode ser ouvido em filmes como Jamboree, que é um filme que a gente já citou outras vezes, porque é um dos primeiros filmes assim com temática rock and roll para gurizada, né, para garotada. É um filme de 56, filmado em 56, onde aparecem Fats Domino, Frank Avalon, Carl Perkins, o Jerry Lewis e o Calbi Peixoto. Lembra que a gente citou até, sim, quando o Calbi faleceu, até foi na época que ele estava tentando, vamos ver, nos anos 50 ele estava tentando carreira nos Estados Unidos, Calbi, até no filme ele é acreditado como Ron Colby. Né? Também o Buddy Knox pode ser ouvido em American Graffiti, né, aquele Loucuras de Verão, também conhecido como Loucura de Verão, do George Lucas, que é um filme super nostálgico. E olha quem está falando também, que é o segundo filme daquela trilogia que o John Travolta fez com a Chrissy Alley, nos anos 80 para 90. Não fala da Chrissy Alley que eu fico triste, viu? De vê-la hoje. Chrissy Alley, o pessoal deve se lembrar, gatíssima, fez aquele filme Runaway, que era um filme também com o Tom Selleck, né? Fez esse olho que está falando, lindíssima. E toda hora na internet, quando querem sacanear astros e dizer olha o estado que eles ficaram hoje, é incrível, né? Sempre pegam no pé dela, né? Porque ela engordou um pouquinho, assim. Era lindíssima. Ela fez até também, ela fez Jornada nas Estrelas, acho que o 13 e o 4. Eu me lembro que ela é parente do Spock, ela tá com as orelhas pontiagudas e tudo mais. Vamos tocar o maior êxito dele, que também é de 57, do Buddy Knox, Party Doll. Come along with me when I'm feeling wild, to be ever loving, true and fair, to run her fingers through my hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Marco Antônio. Ah, pois é. Essa canção aí, Party Doll, vendeu mais de 1 milhão de discos e seria assim o sucesso, se é para chamá-lo de One Hit Wonder, né? Até mesmo na área do rock and roll, ou seja, cantor de um sucesso só, é essa canção aí que marcou, do Buddy Knox. Deixa eu ver, também dá para dizer que ele é um cara muito lembrado no sul dos Estados Unidos pela força que ele teve dando apoio para outros. Sua voz abaixou muito. Hã? Agora melhorou, sua voz tinha abaixado. Ah, tá, desculpa. Eu estava dizendo que ele é muito lembrado ainda hoje no sul dos Estados Unidos pela força que ele deu para talentos na área do country. E o Eric Clapton adorava esse cantor, principalmente pela mistura que ele fazia de rock and roll com a sonoridade sulista caipira dos Estados Unidos. Vamos para os anos 60? Vamos embora. We'll be right back. Aí, é, o nome é Castaways. Esses são bem One Hit Wonder mesmo. É, a canção que a gente tocou, A Menos Guarabia Menos, ou seja, um homem tem que ser um homem, ou tem que agir como um homem, é de 65, não fez sucesso algum. A gente vai tocar trecho da Liar Liar, que é o único sucesso deles, também de 65. O nome é Castaways, seria alguma coisa a ver com náufragos. É um grupo de Minneapolis, daquela área de Minneapolis, St. Paul, no Minnesota. Eles explodiram em 65, gravaram até 68, né? A canção que a gente vai tocar trecho daqui a pouco chegou ao 12º lugar nas paradas da Billboard no meio da década de 60. Os integrantes eram Jim Donna no teclados, Robert Fonshaw e Roy Hensley na guitarras, Dick Robbie no baixo e vocal, né? E Dennis Craswell na bateria. A canção que a gente vai ouvir agora, Liar Liar, ela pode ser ouvida em filmes como Bom Dia Vietnã, um filme que eu detesto chamado Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Horrível. É, na boa, detesto. Durei horrível. 16 minutos. Horrível, 16 horrível, minutos. Horrível. Eu achei super pseudo engraçado e pseudo malandro. Achei, mas tudo bem, é um filme super elogiado e certamente você xingado. Também a canção Liar Liar, que a gente vai tocar agora, acho que a gente até pode tocar ela inteira, né, que a gente tá com um tempinho, tá. Assim, ela teve uma versão dela feita pela grande Debbie Harry, pela Blondie, né, a líder da Blondie, no filme De Caso com a Máfia, Married to the Mob. Eles também, a canção que a gente vai ouvir agora, também tá num filme chamado It's a Bikini World, no Brasil, O Mundo dos Biquínis, filme de 67, né, com a Deborah Welly. Aquela que selou Férias no Havaí e Folias na Praia, que no original era Beach Blanket Bingo, né? Aqueles filmes com o Frank Evans, aqueles filmes de praia, né? Da Garotada na Praia. Ela também participou de uma série que eu acho que o João adora, Rota 66. Não, olha, né? É fantástico, é. Fabuloso. Não, não, não, não, eu sabia, por isso que eu citei aqui. Ela fantástico. Tem uma série até isso. E também nesse filme It's a Bikini World, também o grupo The Animals, do Eric Burdon, também aparece se apresentando. Então vamos tocar, então pode tocar na íntegra, Liar Liar. Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. Marco Antônio. Essa canção Liar Liar, ou seja, mentiroso, é bem estilo sessentista misturado de um pouquinho de rockabilly, né, de um rock assim, mais despreocupado, diríamos assim, e ligeiro com um pouco de psicodelia. A gente pode sentir um pouco de acid rock. Então, vamos para os anos 70, que agora, nossa, agora emociona mesmo a situação. Bom, eu particularmente adoro essa havaiana, pois viu? Pois é, eu sabia. Vamos lá, gente. Vamos lá. 77. Don't Fantástica, viu? Isso é uma maravilha. É, essa cantora aí, para pessoa que não reconheceu, é Yvonne Elliman. Essa canção é de 77, o nome é I Know, eu sei. Super melancólica e ao mesmo tempo dançante também. Uma maior hit dela a gente vai ouvir daqui a pouco. Um trecho ou... É uma canção que toca bastante, né? Mas eu acho que é uma canção que não cansa, que a gente vai ouvir a pouco, o pessoal vai... Não cansa, não. O nome, né? If I Can't Have You, né? Mas tudo bem. Ela nasceu em Honolulu, em 51, o pai de origem irlandesa e a mãe de ascendência japonesa. Ela aprendeu a tocar ukulele, que é aquele instrumento, parece um cavaquinho havaiano, né? Aos 4 anos de idade, piano aos 8. Pré-adolescente ela já tocava violino e baixo, mas sempre preferiu tocar violão. Ela fez o papel da Maria Madalena na peça Jesus Cristo Superstar, Jesus Christ Superstar, né? Foi do elenco original e fez tour com a peça por mais 4 anos. E também na adaptação cinematográfica do filme, né, da peça, né, o filme aquele Norman Jewison, maravilhoso. Ela fez também backing vocals, muita gente não sabe, pro Eric Clapton e pros Bee Gees. Por exemplo, em 71 ela se mudou para Nova York para fazer a peça Jesus Cristo Superstar na Broadway, e ela conheceu o marido dela, Bill Oakes, que trabalhava na Robert Stigwood Organization Records, ou seja, o Robert Stigwood, que mais tarde produziu o filme As Trilhas do Desembarco da Noite do Grease. Esse cara, o Robert Stigwood, faleceu até não faz muito tempo, eu lembro que até comentei num programa, acho que deve fazer questão de um ano que ele faleceu, um australiano, né? E assim, alguns dos discos que ela pode ser ouvida que não são dela, que são do Eric Clapton: 461 Ocean Boulevard, There's One in Every Crowd, E.C. Was Here, No Reason to Cry e Slow Hand. Vale dizer que Slow Hand é um dos discos favoritos de um dos nossos entrevistados, um expert em rock and roll, que eu tive a honra de entrevistar aqui no programa, o César Gavan. ele até citou no programa, ele é amigo do programa, e ele disse que era um dos discos dele favoritos. Ela faz backing nesse disco do Eric Clapton. Deixa eu ver, ela é protegida dos Bee Gees, né? Por sinal, os irmãos queriam que ela cantasse, de repente, a música, de repente, se não é a minha favorita, é uma das minhas 5 favoritas de todos os tempos, que é How Deep Is Your Love. Mas o Robert Stigwood insistiu que fossem os próprios Bee Gees. E daí deram para ela If I Can Have You, não achando que fosse fazer o sucesso gigantesco que fez, né? E o interessante é que há cerca de 7 anos ela se juntou, não amorosamente, mas fez apareceu uma homenagem à peça Jesus Cristo Superstar com o Jesus Cristo original, que é o Ted Neely, que não vai acreditar, ainda se apresenta pelo mundo interpretando Jesus Cristo nessa peça. Não, é incrível. E a voz dele mudou assim 10% só. Assim, tu vê que os agudos, né, não estão iguais, mas imagina só, tu, o mesmo papel desde a década de 70. Só um pouquinho. Tá. Então, é isso aí. Eu não sei porque eu estou um buzinado aqui, mas sem problema. E daí, ela pode ser ouvida na sessão dos embalsamos da noite, Vivendo a Cada Momento, Jogos de Guerra e O Paizão. Vamos tocar um pouco. Vambora. Do Itaquera, viu? Viu? Showtime, para quem tem bom gosto. E falta coragem para cortar essa música. Marco Antônio. É uma obra-prima. Sabe quem é que escreveu essa música? É, são três caras que tu gostas também. Sim. Barry, Maurice e Robin. Essa música foi escrita pelos Bee Gees. Não adianta. É uma obra-prima e uma coisa triste é que ela não queria gravar isso, porque ela não queria pegar a moda chamada, a moda que estava chegando, né, que era a moda disco. Ela era, sou do rock and roll e do folk, e até hoje, obviamente, a carreira dela se deve a essa canção, né. Então, vamos para os anos 80, querido? Vambora. Tá. Sometimes with you it's hard to tell. You lay beside me without speaking. Words are hard to find. Better left behind. You pull me close as if to answer the question running through my head. Marco Antônio. A música de 81, da virada 81-82, o nome é All Night With Me, né? Toda Noite Comigo, canção da Laura Branigan, grande Laura Ann Branigan, que nasceu em 52, 13 de julho de 52 e faleceu com apenas 52 anos, uma das cantoras, na minha opinião, mais bonitas de rosto, assim, com uma voz lindíssima também. Ela faleceu em 2004, de aneurisma cerebral. Ela nasceu numa cidade operária, no estado de Nova York, chamado Brewster. Ela foi compositora e também fez participações como cantora, como atriz. Desculpa. A canção dela mais conhecida, a gente vai tocar um trecho agora, vendeu mais de 2 milhões de discos, foi Gloria, né, que era, na verdade era uma versão de uma canção italiana de 79, de um cantor italiano chamado Umberto Tozzi. A versão dela, em inglês, ficou bem mais famosa. Essa canção, Gloria, que a gente vai tocar um trecho agora, ficou na lista Billboard, nos Hot 100, no Hot 100, né, nas 100 mais da Billboard, por 36 semanas. Na época até foi um era um recorde, uma canção interpretada por uma mulher ficar tanto tempo. Depois chegou a número 2, nessa lista, e daí também chegou número 1 na Austrália e Canadá, e também na Alemanha. Vamos, depois ela teve uma canção também que foi no número 1 na Alemanha, chamada Self Control. Deixa eu ver o que eu vou dizer. Uma coisa que é muito pirada é que a canção que a gente vai ver agora, trechos, o Gloria, toca no filme Flashdance, numa cena que a protagonista, interpretada pela Jennifer Beals, está assistindo uma amiga dela fazer se apresentar numa apresentação de patinação. E a coisa mais pirada é que, questão de 2 anos depois de filmada essa cena, a atriz, não que faz a protagonista, né, mas a Sunny Johnson, que faz a patinadora, morreu de aneurisma cerebral. Né? Ou seja, numa canção da Laura Branigan, que anos depois faleceu de aneurisma cerebral. Então, vamos tocar um trechinho, pode ser? Marco Antônio, seu... Mega hit, né? Você é verdade. Né? E o seu convidado está... Já está? Na linha. Maravilha. Então, só para dizer, só para acabar a informação sobre a Laura Branigan, ela pode ser ouvida na sessão de Flashdance, como eu falei, Os Caça-Fantasmas, Violetas São Azuis, que é um filme com a Sissy Spacek e o Kevin Kline, que eu adoro, Salso, filme quente, e também numa telenovela argentina de nome Guapas. Então, o entrevistado está aí nos aguardando, é o Luca Amberg, ele é catarinense de Lages. Já no primeiro longa-metragem dele, Caminho dos Sonhos, baseado no livro O Sonho do Caroço Abacate, do premiadíssimo escritor gaúcho Mancir Sclia, que, por sinal, completaria 80 anos em 2017, o Amberg já reuniu o elenco para lá de estelar. Né? A Talia Shire, né, Otalia Shire, que é a irmã do Francis Coppola, estrela da trilogia Poderoso Chefão e de 5 filmes da saga Rocky, ela que é a famosa Adrian, né, a esposa, a eterna namorada do Rocky, ela foi 2 vezes indicada pro Oscar. O Elliot Gould também está nesse filme brasileiro Caminho dos Sonhos, na verdade foi um filme rodado tanto em 2 versões, em português e inglês, pelo Luca. O Elliot Gould, né, que foi um dos maiores astros da contracultura nos anos 70, vencedor do Globo de Ouro pela performance dele em MASH, também os excepcionais brasileiros Cécile Thierry, Antônia Bujanra, o Eduardo Bugis, Thaís Araújo, Caio Blatt, início de carreira, os cantores Jair Rodrigues e Jairzinho. Depois disso, ele realizou um filme celebradíssimo, também com esse tema de rito de passagem. É um filme lindo chamado Meninos de Quixute, com Werner Schunemann e Paulo César Pereio, e Viviane Pasmanter, um grande elenco. Então, queria dar as boas-vindas pro Luca. Tudo bem, Luca? Tudo bem, e você? Como vai, Marco? Tudo bem, querido. Tentando aqui resumir a tua carreira, mas é tanta coisa que... Né? Mas tudo bem, vamos por partes, então. Jack the Stripper, por partes. Isso, exatamente. Antes de mais nada, tu já teve o nome, já foi conhecido como Lucas Amberg, agora Luca Amberg. Como é que eu te chamo? Lucas ou Luca, como é que eu faço? Olha, tu pode me chamar de Lucas ou Lucas, porque meu nome real, assim, de registro, para que se saiba, é Luiz Carlos Coelho Amberg, mas se eu assinar com essa tira enorme, né, aí o pessoal até ficava difícil de gravar, né, então eu juntei o Luiz Carlos e criei um Luca, mas o mercado aqui e lá fora sempre me chamam de Lucas, então Lucas. Até o IMDB registrou como Lucas lá, então eu aceito tudo, bicho, tudo bem. É aquele papo assim, me chame do que quiser, mas não me chame tarde demais para jantar, não é mesmo? Opa, isso. Isso aí. Principalmente se for assim um galeto no espeto da última. Exatamente, um galeto como o que fazem em Santa Catarina. Me diz uma coisa, Lucas, me fala um pouquinho da tua infância, né? Tu nasceste em Lages, que apesar de não ser assim tão conhecida fora de Santa Catarina, se não me engano, em extensão territorial é a maior cidade de Santa Catarina. Né? Tá, me fala um pouquinho como é que foi a tua infância e depois me fala do primeiro filme que tu lembras de ter visto, não necessariamente o filme que te fez assim, pensar em fazer carreira atrás das câmeras, mas sei lá, vamos por partes, então vamos começar pelo começo. Fala um pouquinho da tua infância. Então, Marco, eu nasci em Lages, né, ali na meu pai é de Bom Retiro, né, então toda a minha família é da região ali de Lages, São Joaquim, Bom Retiro, e cresci ali no Vidal Ramos, perto de onde eu estudei os primeiros 4 anos, né? Morava perto do Tanque, ali em Lages. Uhum. E aí, olha, isso aí foi até interessante se perguntar. Inclusive esse último filme aí, O Meninos de Quixute, tem uma relação, uhum, bastante grande com a minha infância em Lages, né? Porque, uhum, eu ia perguntar isso mais adiante. Né? Foi, uhum, os meus primeiros 15 anos foi em Lages. Foi depois que minha família mudou para Curitiba, nos anos 70, né? Mas o meu primeiro Quixute foi em Lages, assim, aos 13 anos, e foi uma coisa interessante. E até por um dos motivos que eu me identifiquei com o livro quando eu li, e o título me chamou bastante atenção. Uhum. E Lages, quando eu tinha assim, uns 12 para 13 anos, eu cheguei atrasado ali no Aristiliano Ramos, que era a escola, os primeiros 4 anos eu estudei no Vidal Ramos, daí na época existia ainda o quinto ano, né? Então, uhum, como eu não tinha a nota suficiente para ir direto para a oitava série, eu acabei fazendo o quinto ano ali no Aristiliano. E um dia eu cheguei atrasado e o seu Alhaço, não esqueço o nome dele, não deixou eu entrar. Uhum. Se eu volto para casa, problema sério, né? Então, o que vai dizer para a família, né? O que eu vou fazer? Aí dobrei a esquina e entrei no Cine Marajoara. Uau! Olha só, tipo sessão das 2 da tarde, provavelmente. Que filme que era, por favor? Ana dos Mil Dias. Uau, uau. É, cara. E assim, assisti praticamente sozinho. Que eu lembro, tinha eu no cinema e me parece que lá no fundo tinha um casal, porque o Marajoara era grande, né? Uhum. Um cine enorme. Então, sentei ali, fiquei ligado. Foi o primeiro filme que eu assisti em sala de cinema. É mesmo? E me marcou. Tanto é que minha filha, que mora aí no Rio Grande do Sul, se chama Anitta, né? Não é por menos. Uhum. Mas foi interessante, essa foi minha primeira experiência com cinema, assim, em assistir um filme na telona. Tá. E agora na TV, né? Quando chegou, até meu pai trabalhava no Crediário York, em Lages, uhum, doméstico. Então assim que começaram a chegar as TVs em Lages, já levou uma para casa, então nossa, aí cresci assistindo todo. Tá, e qual filme que tu te lembras assim, se no caso não foi, né, o Ana, esse, qual foi um filme assim que tu te lembras vendo e dizendo assim, uau, cara, eu. Nossa, tem, né, tipo assim, tem gente que o filme não pipoca do nada, assim, eu quero fazer o que as pessoas por trás das câmeras querem fazer, eu quero contar histórias de forma visual, assim, qual foi o filme que te lembras que te tocou nesse sentido? Olha, aí, assim, foi bem mais tarde, né, porque a minha primeira intenção, talvez, não sei, começou mesmo em Curitiba, aquele desejo de ser ator, né, tanto é que eu já comecei a buscar escolas de teatro em Curitiba. Uhum. E assim, o desejo de fazer já foi nos meus 21, 22 anos que eu comecei a ler bastante, comecei a fazer teatro e ver então eu comecei a me apegar no teatro, né? Uhum. E ali, vendo o diretor e trabalhando junto e trabalhando com a dramaturgia, o interesse foi crescendo. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, depois. Que ano que foi isso? Ah, foi em 85. Tá. Né? Aí lá no Rio, eu fui fazer um curso na Casa de Arte de Laranjeiras, que estava hoje uma grande escola do Rio, né? Uhum, uhum. Estava começando, era o primeiro ano da Casa de Arte. Daí eles estavam oferecendo vários cursos, assim, de 1 mês, 2 meses, cursos diferenciados, né? E eu fiz alguns cursos lá e um deles foi com o Wolf Maia, né, que era diretor, uhum, de novela da Globo na época, uhum, e com o Paulo Afonso Grisoli também, que, uhum, era um grande diretor de minissérie. De televisão, né? É. E ali foi que o desejo de me tornar diretor foi ali. Nasceu. Entendi. Porque até ali eu era ator. Inclusive esses, entendi, cursos eu fiz porque o nome do curso era Do Teatro para a Televisão. O curso que o Wolf Maia anunciou, o primeiro curso que ele ofereceu lá na época. Ele era bem jovem, tinha uns 32 anos também. Tava com a primeira novela. Inclusive, ele estava ali buscando um elenco jovem para uma novela que ele dirigiu chamada Livre para Voar. E daí eu, felizmente, estava lá. Foi até interessante essa história, porque eu cheguei lá e olhei, meu nome não estava na lista. Por isso que agora. Até uma alusão que tu falou aí. É Luca ou é Lucas, né? Eu tinha me inscrito como, se não me engano, com o meu nome de registro, né? E aí, quando eu liguei lá na Casa de Arte, lá na Rita, se eu tinha sido selecionado, e eu acho que eu passei o nome artístico, ou vice-versa. E aí o cara falou que não. Alô? Oi, acho que caiu a conexão. É João Alckmin, tudo bem com você? Tudo bem. Mas pode continuar, porque está muito bom, ele está ouvindo. É porque nós estamos fazendo, nós em São José dos Campos e ele em Porto Alegre. Ele me falou. E nós pagamos uma fortuna por um trabalho de conexão que não serve para nada, né? Não, tudo bem, estou de volta, gente. Adianta celebrar e eu ter caído fora, estou de volta. Meu Deus do céu, eu queria que tivesse acabado a luz, dado um curto no seu telefone, o Rio Guaíba te afogado. Não fui com ele para o Rio Guaíba. Desculpa aí, tá, Lucas? Não, até onde que você ouviu aí? Eu ouvi falando que do teu interesse por dirigir, veio com os cursos, com Paulo Afonso Grisoli, com Wolf Maia. É, foi nesse período, ano. Foi ali que nasceu o sonho de dirigir. Uhum. Então em Lages foi mais assim, esse encantamento. Preparação. Uhum. Tá. E me diz uma coisa, e daí como é que fosse parar nos Estados Unidos? Porque eu só abri um parênteses aqui. O filme, a gente vai citar também, até agora vai ser celebrado, né, o 80 anos do nascimento do grande Moacir Scliar, né? E até vai ser exibido até esse filme, o Caminho dos Sonhos. E é um filme, né, como eu citei já antes, com o elenco internacional, a equipe, parte da equipe por trás das câmeras também, né, é internacional. Então, assim, me fala como é que foi daí de Lages, né? Tu falaste daí que ser ator, estudou no Rio de Janeiro, e daí como é que foste parar nos Estados Unidos, em Los Angeles, como é que foi isso? Fala um pouco pra gente. Então, assim, eu acho que isso até tem uma certa influência do meu pai, né? Porque em Lages, onde eu nasci, que eu lembro, pelo menos dos 5, 6 anos de idade até os 15, quando mudamos para Curitiba, meu pai morou em 6, 7 lugares diferentes. Então, tipo assim, você não criava raiz, entendeu? Uhum, tipo assim. Aí, quando mudamos para Curitiba, eu entrei no servi o exército em Curitiba aos 18. E assim que eu dei baixo no exército, meu irmão mais velho falou: vamos embora para São Paulo. Eu falei: vamos embora. E fomos para São Paulo, vimos para São Paulo. E em São Paulo eu comecei a fazer escola de teatro e depois de um tempo deu aquele desejo de ir para o Rio de Janeiro, que era, né, todo mundo queria ir para o Rio, né? Claro, claro. E lá no Rio, então aqui em São Paulo eu fiz curso de teatro para ator na escola Emília Fontana, na época, era uma escola bacana, no Teatro Paiol. Fiz 2 ou 3 anos, peguei uma DRT e comecei a trabalhar como ator. E aí mudei para o Rio. E no Rio, foi justamente nesses cursos da Casa de Artes Laranjeiras e nesse curso do Wolf Maia, ele deu uma alertada assim, no pessoal, né? Não sei, ali no Amarelinho, na Cinelândia, um dia estava todo mundo tomando cerveja e ele estava ali com o pessoal e ele chegou a mencionar que a carreira dele mudou quando ele foi a Nova York e fez um curso lá no... Expandiu os horizontes lá. É, e daí quando ele fez nesse, acho que foi no, não sei o que, no Atos Estúdios, ou alguma coisa que ele tomou um curso de direção e voltou e começou a dirigir novelas. Então ele falou que assim, isso era um impulso para a carreira. E eu escutando aquilo ali, sei lá, aquilo me influenciou, né? Porque eu entendi. Fiz um curso de inglês e marquei para Los Angeles. Daí cheguei lá, comecei a batalhar. Primeiro aprendi o inglês, né? Uhum. E depois entrei no El Camino College, adquiri um BA, Bachelor's Degree in Arts. Uhum. E daí isso metia a USC, que é uma universidade muito difícil. Sim. De entrar. University lá. Of Southern California. Eu estudei um pouco, eu estudei na UCLA, né? Que seria a concorrente. Concorrente, é. Tá, na USC, eu não sabia se era USC que tinha feito ou na UCLA. Mas tá, e me diz uma coisa, e daí como é que chegou nas tuas mãos o livro Um Sonho no Caroço Abacate, do Moacir Scliar? E me fala assim, a gente não está infelizmente com tanto tempo, também quero falar também de outros teus projetos, mas assim, e também ao início do Meninos de Quixute, mas fala assim, como é que foi entre receber, né, assim, de forma resumida, se puderes, assim, ficaste sabendo, leste o livro Um Sonho no Caroço Abacate, do Scliar, né, que pra quem não sabe, é basicamente um filme de rito de passagem, até por isso que eu estou pensando na infância dele, por mais que os dois filmes dele têm essa temática, né, do rito pro mundo adulto, diríamos assim, né, são filmes assim com um ar nostálgico muito, muito presente, né, então esse sonho é de um menino judeu, filho de imigrantes, né, em São Paulo, e a Thalia Shire e o Elliot Gould fazem os pais dele, e o menino tendo que lidar com preconceito étnico, racial e tudo mais. E dele se apaixona pela Thais Araújo, que é uma menina negra, então o filme mostra esse conflito, diríamos assim, não só interno, mas externo também. Fala um pouquinho disso, por favor, como é que foi do livro para o filme. Então, assim, o Menino de Guixute, ele reflete a minha infância de Lages, porque quando eu li o livro, eu falei até para o autor do livro, olha, tu viveu isso em Londrina e eu vivi isso em Lages, então vamos fazer um filme que se passa na periferia do Brasil. Já o Sonho no Caroço do Abacate é uma relação maior lá fora, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, em 86... estava um movimento grande, assim, sabe, com relação a preconceito, a racismo, e eu percebi logo ali que o latino-americano, na época, principalmente o mexicano, que era o maior, que tem maior acesso ali no estado da Califórnia, claro. Né? Uhum. Então, tu convive tudo isso, e também em 92 teve aquele, não sei se tu lembra, aquele incidente do Rodney King. Claro, claro que isso. Então, nossa, bateram, então... vários policiais bateram nele, depois até teve uma represália, eu tava até, fiquei ilhado em casa quando teve aquela represália de quebrarem tudo, aqueles riots. Isso, então isso. Você veja, eu nos anos que eu vivi lá, esses 10 anos, e que eu fiz faculdade, e daí entrei na faculdade de cinema e tudo, então eu convivi com um universo assim que estava vindo à tona, sabe, todos esses preconceitos, esse racismo e tal. Então quando eu retornei ao Brasil em 96, o primeiro trabalho que eu fiz foi na FAAP, eu comecei a dar aula de roteiro, e estava em busca de um livro para adaptar, porque durante a faculdade lá na USC eu aprendi a fazer adaptação, que eu adorei. Eu tomei 6 cursos de roteiro para cinema lá, adorei, porque até mesmo pedi para tomar alguns pós-graduados, porque eu expliquei para a reitoria que eu ia voltar para o Brasil, e só como diretor talvez eu não ia me identificar com o roteirista se não estivesse naquela mesma linha narrativa de raciocínio, claro. Não sei se tu me entende. Aí tomei vários cursos, inclusive de pós-graduados, que eles acabaram permitindo. Aí quando cheguei no Brasil, fui em busca de um livro. Daí, um amigo meu em São Paulo me levou, uma companhia de lixo na época, e eles sugeriram um livro do Inácio Lora Brandão, né, que eu li, qual o título? Me esqueci, o Zero, né? E falaram assim, ó, se você fizer o Zero, a gente te dá 400 mil já para você começar. Uau. Aí eu comecei, aí eu não achei o Zero. Aí eu fui na Global, que é a editora do Zero. Chegando lá, ele fala, tu dá aula de roteiro na FAAP, olha, como professor aqui, tu pode levar 3 livros gratuitamente e mais 7 livros com 50% de desconto e tal, não sei o quê, sai de lá com 21 livros. Aí essa mulher, que era a coordenadora lá, falou, olha, tem essa coleção aqui chamada Coleção Jovens Inteligentes, que a nossa editora contactou vários autores brasileiros, para cada um para falar de um tema, e uma Cyrus Clear, ele escreve sobre o preconceito. Então, na hora, aquele livro assim, já me chamou a atenção. Você vê, por cada vivência anterior, recente, né? Voltando de lá, já estava tudo vivo dentro de mim. Então, já agarrei aquele livro. E claro que também pelo meu lado judaico, né? Eu não posso negar. E aí, me identifiquei com aquele livro e levei 21 livros para casa. E fui ler o Zero, que já tinha dinheiro na frente. Mas não passei da página 100, depressivo, pesado, caríssimo, canhões, não sei o quê, multidões, como é meu primeiro longo, não dá pra ser assim. Aí olhei aquela pilha assim, tava lá o livro do Macir. Peguei um Sonho no Caroço do Abacate, li assim, meia hora. E me deu uma luz, assim, nossa, achei o filme, cara. Na hora, sabe como você sente? O menino foi assim também, sabe? Eu achei o filme. Aí liguei pro Macir e tal, o Macir falou, mas tu vai fazer um curta, né? O curto foi, não, mas eu vou fazer um longo. Mas dá-te. Falei, opa, né? Porque daí foi que eu comecei a fazer adaptação, passei o roteiro pra ele adorou, então, nossa. Ah, e aproveitando assim, vou ter que dar uma tempinha. Por exemplo, o Andrew Deutsch, que escreveu o livro, o roteiro contigo, né? Ele trabalhou pra Canon, né, do Menard Engolan e Oran Globus, escreveu aquele Platoon Leader, por sinal, com o Michael Dudikoff, dos American Ninja, por sinal, um filme bem legal, obviamente... veio uma consequência de Platoon, mas é um filme bem interessante, também escreveu um que se passa no Brasil chamado Rio da Morte e também Comando Delta 3. Como é que foi que chegou no Andrew Deutsch e também, tentar aqui resumir, que a gente, né, tá meio... Mas assim, eu gostaria de saber essa equipe, né, porque quem fotografou o filme, essa versão do Sonho no Caroço do Abacate, que é o Caminho dos Sonhos, foi um cara que eu adoro, eu não sei nem se eu vou pronunciar corretamente, mas Anania Baer, seria... Anania Baer. Isso, desculpa, é israelense. Né, ele fotografou Mestres do Universo para a Canon também, que é a fotografia, cuja fotografia é lindíssima. Né, o próprio American Ninja, guerreiro americano, também um filme chamado Someone to Love, com Orson Welles. Fala um pouquinho como é que tu pegou essa equipe, o Alan Amiel, que é expert em artes marciais e fez filmes de ninja da Canon, foi teu produtor. Como é que tu chegou nessa equipe, né? Então, primeiro eu conheci, foi uma batalha enorme para conseguir um recurso para fazer o filme, né? Uhum. Porque o meu captador falou: Luca, já mandamos aí para mais de 80 empresas e ninguém quer fazer filme onde um menino judeu se apaixona por uma negra. Daí eu falei: o que você quer fazer? Eu falei: vamos continuar batalhando, cara. Aí que surgiu a possibilidade do Banespa abraçar o filme e investiu todos os 60% mínimo para produção. Aí, nossa. E nesse inteirinho eu tinha conhecido o Cláudio Cans, que é um produtor aqui em São Paulo. Claro, eu entrevistei o Cláudio Cans, claro, então, grande Cláudio Cans. Uhum. E o Cláudio Cans conhecia... Marvada Carne e tudo mais. E o Cláudio Cans me apresentou o Alan Amil, que estava um dia lá. E aí a gente ficou amigos, trocou cartão e tal, né? E daí depois eu contactei o Alan, pra ver, porque, claro, se você vê, se você está vindo de lá, tem toda a tua formação lá, e você encontra um produtor assim, que é de lá e que fala... né, fala o mesmo idioma e está toda na mesma linguagem, eu falei, cara, achei o produtor aí que me interessa. Então foi um presentão, assim, que o Cláudio Cans me passou, né? Pô, e eu te juro, eu conheço a carreira do Cláudio, mas eu não sabia desse link, foi coincidência, claro, sei que ele é de origem judaica, mas até aí não quer dizer nada, né? Não sabia que ele tinha te apresentado, ter que comentar isso com ele. E fala assim, e como é que foi daí, querido, para o elenco, né, o Elliot Gould, a Thalia Shire. Então, daí quando eu fechei com o Alan, ele falou, Luca, vamos fazer esse filme em inglês? Daí eu falei assim, olha, na época não podia, né, porque a Secretaria do Audiovisual exigia que fizesse em português, porque é recurso, né. Aí eu falei, olha, não posso e tal, e daí ele falou assim, tá bom, então. Daí passou um pouco, ele voltou. E se a gente rodar esse filme em dois idiomas inteiro? Eu falei, pô, mas eu só tenho 1.200.000, que na época era quase um por um o dólar, né? Aí ele falou, daí eu falei assim, mas dá? Ele falou, claro, porque o set tá da montagem ali, aí você, só os atores... E mal que ele pergunte, daí tu rodava uma cena, dizia cut, se dava print, se tava boa cena, daí agora vamos rodar a mesma cena em inglês? Era justamente, assim que tu fazia? Justamente, plano pelo a plano. Amor de então Deus. Falava ação, corta, agora em inglês, action, cut. Os atores brasileiros, no caso, porque eles foram dublados, né? Mas os atores brasileiros, eles tiveram que memorizar como se fossem dois filmes, né? Justo. Uau! Eles adoraram fazer isso. Salário, dois filmes, hein? Os únicos atores... Não, mas na realidade, ele tá ali sentado, porque é que nem o produtor me convenceu, Luca, o ator tá ali na posição dele, tudo que ele vai fazer, ele vai gastar menos de 5 minutos a mais, porque ele vai simplesmente falar o mesmo texto, só que no outro idioma. Isso é mais interessante do que fazer legenda, entendeu? Claro, mesmo claro, que o inglês não seja tão fluente, a gente pode dublar, mas o lip sync vai estar perfeito. Claro, claro, claro, o movimento labial vai ser, como bancos italianos fizeram isso, aos montes e tudo mais. E me conta, e trabalhar com Elliot Gould e com a Thalia Shire, se puder resumir assim como é que foi. Eu conheci rapidamente nos Estados Unidos e uma vez em Gramado o Elliot Gould, uma pessoa queridíssima, achei. A Thalia Shire eu não conheço pessoalmente. Como é que foi lidar com os dois assim? Então, só resumindo lá, como eu conheci o René, o próprio produtor, eu tinha um diretor de fotografia trabalhar comigo no filme, e ele sugeriu, Luca, não, é melhor que você use um diretor, um fotógrafo com experiência, eu tenho um cara certo para você. Então ele me apresentou e trouxe o René Bayer. E o Andrew Deutsch, também, porque uma vez que a gente ia rodar em inglês, o Andrew Deutsch foi contratado, até por um valor bem razoável, um cara bem bacana, fui em Los Angeles encontrar com ele, para ele adaptar meu roteiro para a versão americana. Aí ele fez a adaptação e ficou legal, ficou um trabalho excepcional. Claro. Ele não tem, obviamente, fluência em português, né? Perdão? Ele não tem fluência em português, né? Não, não. Então não, eu escrevi o roteiro em português, e daí quando passou para ele, ele não só traduziu, como foi fazer claro, um polimento. Claro, fez uma versão, claro, claro. Isso, claro, claro. Isso. Aí o Elliot, daí o Alan perguntou, Luca, quanto que a gente tem aqui para esses dois atores? Eu falei, olha... Até no máximo uns 100 mil reais, né? Porque ele já estava sugerindo contratar dois atores. Ou seja, seria hoje uns $100,000 no máximo, exatamente. Né? E daí foi o que ele fez. Ele contratou um casting director lá, e a gente mandou o roteiro em inglês, daí começou a distribuir lá para alguns casting directors, e passou por vários atores conhecidos, até eu achei bacana. Daí o Elliot se apaixonou pelo roteiro, claro. Porque ele falou que tinha uma experiência pessoal, até na entrevista ele fala isso, quando ele fez uma coletiva aqui em São Paulo, que ele tem um filho que passou pelo mesmo problema, né? Que o filho estava saindo da comunidade, estava caindo no mundo. Sim, deve ser o filho que ele teve com a Barbra Streisand, né? Justamente. Isso, claro. Então, assim, não só judeu, mas judeu e gay. E imagina a quantidade de preconceito, né? É. Mas, enfim, você fala o filho dele? É, isso. Entendi. Mas na época eu nem sabia disso, né? Mas, enfim. Ah, tá. Então, não, mas dizendo que imagina só duplamente preconceito, né? Vítima claro, de preconceito, né? Isso. Principalmente se a mídia fala, né? Sim. Quer dizer, falava, porque hoje é totalmente... E a Thalia? E a Thalia, como é que foi? A Thalia Shire? Também, assim, nesse mesmo segmento. Legal, né? Legal. Então, mas trabalhar com o Elliot foi assim, nossa, bicho, acho que eu posso dizer pra você, assim, com um privilégio, assim, raríssimo, de o cara estar ali à tua disposição, e uma humildade fenomenal de chegar, assim, no final do take, falar, ficou bom, cara, quer que eu faça mais um? Maravilha. O cara matava quase tudo de prima, porque o cara é fenomenal, né? O cara leu o roteiro e já capta, o personagem faz. O Werner também foi bacana quando ele fez os meninos comigo. Vou ser franco pra ti, eu tenho sorte com o elenco. A Viviane Pasmanta, todos... Vamos falar agora, já que tu deste esse link aí, querido, vamos falar agora da tua experiência com o Meninos de Quixute. Já falaste, obviamente, que é semi-autobiográfico, mas como é que foi rodar? Tinha vários alunos, vários meninos do elenco ali, nunca tinham feito cinema. Como é que foi isso? Eu acho a direção de atores ali muito boa. Como é que foi isso? Então, eu gosto de trabalhar com meninos e crianças e adolescentes desde o abacate. E já na época, quando eu fiz o Sono com os Abacate, como todos os atores, que hoje alguns deles são famosos, adolescentes na época não tinham assim uma experiência grande com cinema, aí eu fiz questão de contratar uma preparadora de elenco, de atores, né? Principalmente os atores adolescentes. E a Thaís entrou no grupo por opção. Eu falei, tu já viu teu trabalho, né? Já tinha feito Tiga da Silva e tal, na Manchete, então não tinha problema. Mas os outros eu não conhecia e era o meu trabalho no cinema. Então a Lúcia Segal, né? Que é filha do Babenco, né? No passado do Babenco. Não é que ela é filha do Babenco. O Babenco casou com a mãe dela, né? Então ela já era filha de outro pai. Mas de qualquer forma, a Lúcia Segal também estudou em Nova York, no Actors Studios. Não, no Lee Strasberg Studios. Ela foi diferente. E ficou lá 5 anos, então ela falava fluente inglês e tinha Mas esse método. Mas tem aquela pegada de Stanislavski, do método de Stanislavski. Exatamente. Também. Ela tinha essa pegada e eu estudei Stanislavski quando eu era ator aqui em São Paulo. Perdão, quando eu fiz um curso de ator. Então houve esse link, né? Claro, aí claro, a Lúcia claro. Fez um trabalho fenomenal no Abacate e daí, quase 15 anos depois, não, 10 anos depois, eu chamei ela de novo. Falei, mas por que você me chama de novo? Não entendi. Falei, não, eu tenho um filme aqui com os meninos, eu preciso de você de novo. Daí ela veio e deu legal. Certo. Sabe? Não, eu te pergunto isso, querido, porque dá pra sentir nos teus filmes que eles são muito pessoais pra ti, que o tema é muito pessoal pra ti. Tu consegue, por exemplo, te imaginar fazendo um filme cuja história não tem, assim, nada a ver contigo, assim? Porque eu não sabia da tua vida quando vi O Caminho dos Sonhos, mas, por exemplo, a pessoa sente isso, né? Assim, uau, esse filme deve ser muito próximo dele. Deve bater muito forte nele, né? E no Meninos que Chute também, apesar de serem filmes diferentes. Sim, né? É porque, assim, eu aprendi na faculdade de cinema, assim, que eu devo bastante, assim, quase não, todo meu aprendizado acadêmico a essa faculdade, porque lá é assim, tu faz cinema por paixão. Se tu não vai fazer por paixão, é melhor tu ir trabalhar no banco ou, sei lá, ser psicólogo, qualquer outra coisa. O cinema exige muito de você, então ele sabe, ele busca não só a tua sensibilidade, mas, sei lá, uma série de coisas que você pensa e de repente é diferente. E a literatura te oferece, assim, porque tudo que eu fiz no cinema são adaptações literárias, né? E por quê? Porque na literatura porque fazer um filme é um trabalho de time. Então já começa de um livro. Se você se identifica com o trabalho que você leu, nossa, ali começou o primeiro link desse time. Claro, claro. Depois claro, até a execução claro. Do filme, né? Tá. Então, essa identificação pessoal com a literatura mundial, não só do Brasil, mas eu já li vários livros lá fora e já tenho até direitos de outros trabalhos para fazer, é o primeiro link. Então, a minha identificação está numa boa obra literária, E o meu e o desafio maior para mim, como cineasta, é transformar isso num filme. Numa narrativa que a pessoa possa seguir do começo ao fim e tudo mais. Exatamente. E aí que está o desafio, né? Porque um livro e um filme são radicalmente diferentes. Sim, um livro, sim. O cara é uma viagem, no filme é outro. Mas, fala um pouquinho só, de forma bem breve, a gente já está acabando aqui. Só assim, o filme vai ser exibido aqui para o pessoal de Porto Alegre, vai ser no, na Cinemateca Capitólio. Vai ser exibido agora, quando? Daqui uns dois dias? Sexta-feira, acho que às 19 ou 20 horas, ali na Cinemateca Capitólio, exatamente. Cinemateca Capitólio, tá, gente? O Caminho dos Sonhos, esse livro, homenagem, desculpa, é um tributo aos 80 anos do Macílio Clear, né? Que faleceu. Eu acho que a Cláudia, que é a produtora, a Cláudia Dreyer, está divulgando como título original, que é o meu sonho. Que chama-se Um Sonho no Caroço do Abacate, que é o título do livro anos Macílio, de Macílio Clear. Justo, que é o título original do livro. Claro, claro. Eu até mudei o título do filme, porque na época era Um Sonho no Caroço do Abacate. E o distribuidor pediu, que achou que era um título muito longo e tal, pediu para mudar para Caminho dos Sonhos. Claro. O Macílio não ficou muito feliz, nem eu, mas o distribuidor nessa hora, né? Tá. E fala um pouquinho assim, tu vai ter isso, tu estás agora, quer falar um pouco do Romance em Brasil, da versão que tá fazendo, tá início, quer de repente fazer uma chamada para falar, quer citar alguma coisa disso? Não, então, porque uma vez que esse filme foi rodado em dois idiomas, a versão em inglês eu nunca finalizei, porque todos os editais, todos, submeti a lei de incentivo, submeti aqui em São Paulo, submeti na Ancine, e ninguém quis aprovar, rapaz, olha, assim, foi uma situação muito grande. Aí fui para Los Angeles e comecei a batalhar, e lá também girou essa questão, assim, parece que virou uma saga. Mas como assim? Faz 16, 15 anos que você fez esse filme e não finalizou? Tem alguma coisa errada aí, sabe? Então, aí você fica nesse impasse. E agora? Eu tô te perguntando isso, é porque, né, tá na internet, né, um trecho do Sonho do Caroço do Abacate, ou Caminho dos Sonhos, né, agora chamado Romance in Brazil, tá na internet, né? Então, eu só achei interessante te perguntar, e tu falasse pra mim em off que tu tá remontando aos poucos, né, que seria a versão em inglês, né, pro pessoal de fora. Exatamente, porque lançar um filme, vender até a ideia de um filme com o título The Dream of the Avocado Seed, sabe, é difícil. Sim. Sobre o que é a coisa, né? Daí eu pensei num título que funcionou, porque todo mundo adora lá, quando eu falo Romance in Brazil, porque o Brasil é um... Vale dizer, gente, tudo Brasil, que não é Romance in Brazil, é Romancing, ou seja, romanceando o Brasil. Exatamente. Ou seja, se apaixonando pelo Brasil. É, porque a cultura brasileira é querida lá fora, em todo lugar. Sim. Eu trabalhei, antes de eu entrar na faculdade de cinema lá, eu trabalhei com guia turístico, sexta, sábado e domingo, né? Ia pra faculdade até quinta. E nesses 4, 5 anos que eu trabalhei lá, assim, pra sobreviver até, né, e tal... Eu dava tours, assim, para pessoas do mundo inteiro. E daí eles percebiam um sotaque, perguntavam de onde que eu era. Quando eu falava que era do Brasil, eu era um sorriso imediato, unânime, de qualquer país, de qualquer canto do planeta. Então, a cultura brasileira é muito querida lá fora. Então, e outra, a miscigenação cultural que existe no Brasil é única, sabe? Então, esse título, eu acho que ele reflete, assim, sabe, perfeitamente o que é... Bem abrangente, né? E como é que as pessoas podem saber um pouco da tua produtora ou saber de trabalhos teus, assim, tem algum link que queiras deixar? Sim, tem o meu site, né, que é www.ambergfilmes.com.br. Amberg com G, gente, A, M de Maria, B de Brasil, E, R, G, Amberg Filmes, que mais? .com.br. Ok. E no tá lá no Facebook também, Lucas Amberg, e tá no IMDB, né? Que o IMDB é o Internet Movie Database, que esse é mundial. Né? Até para finalizar, até dão a entender ali no IMDB que são dois filmes diferentes, até eles citam lá embaixo, eles citam Caminho dos Sonhos, e daí mais adiante eles citam Imagining. É porque quando tu lança um Romance, quando tu lança um filme, ele automaticamente registra, quer dizer, você... Sim, por isso até ali. Que eu cavoquei ali, eu vi, mas ele tá remontando, entendi. É porque é outro filme, né? Até mesmo que eu reeditei, o original tem 105 minutos, a nova versão tem 90, e tem uma dinâmica diferente porque é outro tempo, né? Entendi, então, entendi. A gente vai aprender. Eu montei todos os meus filmes, né, com parceria com editores, é claro, mas sempre ali acompanhando cada corte. Então, essa versão Romance em Brasil, O próprio Sundance Film Festival, eles têm como regra que de aceitar que é outro filme se você mudou pelo menos 25%. 25%? Da versão anterior. Ah, e isso ocorre. A trilha sonora vai ser a mesma do Ennio de Berardi, porque eu me lembro que eu adorei aquela trilha sonora. Não, a trilha sonora do original? Isso, ela vai ser o trabalho do Ennio de Berardi de novo nessa nova versão que você está preparando ou não? Eu estou pensando, a gente não chegou nesse ponto ainda até por falta de recursos. Tá. Porque eu lá em Los Angeles, eu conheci um israelense muito que se formou até na mesma faculdade que eu, lá na USC. E aí ele mostrou assim, um trabalho fenomenal que ele podia fazer nesse filme. Ele fez até a trilha do Homem-Aranha, né? E aí, qual é o nome dele? Caramba. Não é Misha Segal, né? Não, fugiu o nome do cara, tá, agora. Tudo bem. Mas de qualquer forma, só que o cara tem um custo, né? Ele quer $10 para fazer a trilha no mínimo, porque se ele fazer com orquestra, ele quer 30 mil. Ele falou que com 10 mil ele faz um trabalho. Mas só que sem capital, o que que me sobra? Às vezes, para você realmente concluir o filme e colocar na tela, é melhor eu de repente, editar a música do Ennio. Claro, claro. Fazer... Portanto, a própria scanning, né, escaneando o filme aí para tenificar, eu estou aqui na frente da tela, nossa, essa imagem é poderosa. Maravilha, querido, quero agradecer o teu tempo, tá legal, pô, tu deixa a gente tá entrando em contato com ele através de um telefone no trabalho dele, ou seja, tu tá dando cambalhota de costas para nos acomodar, e quero te agradecer, infelizmente chegamos aqui ao fim, mas muito obrigado pelo papo com a gente, tá bom? Olha, Marco, é um prazer grande, sabe, sempre... A gente conheceu há uns 15 anos, mas agora estamos retomando. E é sempre um prazer falar de cinema para o público interessado em cinema, sempre. Então, um grande abraço, querido, sempre tá? Sempre à disposição. Muito obrigado, querido, tá? Tchau. Pra você, um grande abraço. Até mais, tchau. Marco Antônio. E aí, obrigado de novo por 10 minutos adicionais. Fica tranquilo, um grande abraço para você. Um grande abraço até sábado, não é isso? Até sábado, às 8 da manhã. Abração e valeu a força, gente. Obrigado. Tá? Tchau, tchau, querido.